quadro com 070 morto, 2 horas e 15, alterna Salvador para táxi. A bordo, altíssimo 1 no 13, livre táxi, reparte pronto, ponte de espera. Levanta pronto, ponte de espera, Oxalá 624. Salvador, boa no 723, boa. Salvador 723, boa noite, cheque o trem, livre pouso 1 no 0, vento calmo, altímetro 1 no 0, no 3. Pouso livre, cabeceiro no 0, tá, baixou e travou, 723. Nacional, tá pronto para ingresso, vou chamar a 224. 224, faz o boi na gol na curta final ali, mantém no zero. Mantém no zero, 224. Solos 28, livre direita, ataque sem frequência via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, vou 1-0-3-3. Espaço, livre decolar da 1-0, vento 0-0 graus com 3 nós. Santa Brava. 1868, boa noite. Aciona identificação, estou ciente dos seus desvios. Desça para o nível de voo 050, reporte o término dos desvios. 050, agente, reportarei no término do desvio, aprovando o ITAP. Sim, então pro ITAP, a partir do presente, 1868. Não, é após o desvio, pode ser pro ITAP? Então, eu não sei até quantas milhas vão manter o desvio. Se deve ser depois do ITAP, está autorizado. Exato. Ótimo, ITAP. CNM é 212, desça para 2000 pés, está autorizado na LS, reporte localizador estabilizado. 2000 pés autorizado, reportará estabilizado, CNM 62. Pode voar, senhor? Está autorizado. Urbano, zona descendo, reportar estabilizado, Xanaré 202. Controle, boa noite, Xanaré 624, na Conte. 224, boa noite, contato Canadá, 190, direto Conte. 190, direto Conte. Tá, motor Gol 1723 para Juliette. 1723, táxi via Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, Gol 1723. Autorizado Marcel, nível 350, saída Cuca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle no ar decimal 8, aciona 5150, coteja. Do Marcel, nível 350, decola da 10, curva esquerda, Cuca, transição Aracaju. Controle de 98 e aciona 5150, o gol 1134, no 2. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama né, os 1134. Autorizado na prova de Duna, deixa para 2.000, corrigir 3.000 pés inicialmente, o ajuste 1.013. Duna, 2.000 pés, 1.013, graças, boa noite, 1.008. localizador com capa vista, Xanel 6212. 212, 21895, sou autorizado com o LF, por favor. LF, autorizado, obrigado, boa noite. Controle, Xanel 6224, tem como coordenar voar direto o Alfa Romeo 363, senhor? É difícil? Não, já está autorizado, Alfa Romeo 363. A Cajuza me deu essa liberdade de mandar o seu voo ao Alfa Romeo 363. Perfeito, muito obrigado, meu nosso. 3, repouso 910, vento calmo, altímetro 10 no 3. Repouso, Xeneia 6, 212. Até o nível de voo 050. Autorizado até uma centena. noite, seu passageiro 2224, ciência da Charlie. Passageiro 2224, boa noite, identifique. Para Mari. Está até o nível de voo, se quiser me informar. Quando você fizer o Mari, desvio aqui à esquerda por 15 milhas 2224. Correto, qual a prua que você está mantendo? Prua 070, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos ter essa prua até o localizador. Desce por nível de voo 050. 050 nessa prua até o localizador, 224. Salvador, você ficou no 098, está funcionando com o carro, usando 098. 098, identifique. Está armado e desce até o nível de voo 060. Se ajuste no 096. 060, 090. Salvador, 3600, formação diária. Boa noite, 3600, acione a identificação, é manter estar armário e descer até o 070. Armário 070, 3600. O chinelo é 224, já iniciou a descida para uma centena? Pronto, chama Aracaju, frequência 120 decimal 3, serviço lá da terminado, 70 milhas na de Salvador, chinelo é 224. Estabilizou no localizador agora no 868. 868, autorizado no LF, turno no 8895. Voo 134, após a aeronave da companhia na final, a linha mantém no zero. Desça para 2000 pés, ajuste me 13, está autorizado a LR, depois do localizador. 2000 pés, 2013, autorizado a LR, vai informar quando estiver especializado pela localização do espaço. Livre direita, táxi dentro de frequência via alfa, é parte antes da Juliette. Bom dia, Alfa, reportaria no Centro de Ética, mantendo essa frequência, boa noite, 68. A linha decola da 1-0, vento calmo. Vai da 1-0 com 1-9. Decola 248, controle 19 decimal 8, bom voo. 18, obrigado, voo 1934. 68, táxi via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, voo 1868. Decimal, decolado, passa 1400. Voo 134, contato na galera de colagem, se mantém a nível de voo 350, sai da pista. Precisa manter a proa 100 com mais 20 milhas para essa ocupação de 1098 desce para 3.000 pés, de altitude 3.000 pés, 3.000 pés, 1098. Passaria do 2024, agora para 4.000 pés, de altitude 3.000 pés, 4.093, 2024. Controle, eu vou 1934, precisa manter a proa com mais 20 milhas. Gente, está copiado, depois reguajamos com 1934. Após a mão, 1934. Passaria do 224, curva à esquerda, agora na proa 060, até o localizador. Esquerda 060, localizador 224. Esquerda proa 20, 3600. 3600, esquerda proa 20, por quantas milhas? 407, autorizado final LS, 21895 azul 4107. Voo 1098, desce para 2000 pés, autorizado final LS, após localizador. Está 2000, vai reportar estabilizado no localizador, vamos dar. Salvador, boa noite, azul 4107, já estabilizado, só Azul 4107, cheque o trem, livre coluna 1-0, vento 0. 020 graus com 3 nós, altímetro 10 no 3. E me pouso, 3 em cima ainda vai reportar baixar travado mais à frente. Gente. O meu 00 desce até o nível 04, até 4 mil pés, a gente 1.013. 4.013, pode ser, pode voador, né? Não, não, matei essa por agora, seu número 4 na aproximação, tá 3.600. 7.300, vamos até o 30, 2.030. Passaria do 2.024, desce para 3 mil pés, a gente 1.013. 3.003, 2.024. 2.024. 230, pode aumentar. Não, diminua. 1809. 1809, 0024. Já 2302, 2024. Partiu. 300, vai informar estabilidade, 2024. Estabilizando em LS, voo 1098. Faz 2195. 2195, obrigado, boa noite. Bom, passarei do 2204, desce para 2010, 1013 o ajuste, autorizado para o LS. 2013, autorizado em LS, 2204. Está 3600, reduz para 1809, desce para 3010, 1013 o ajuste. 1809, 3010, 1013, está 3600, está mantendo a prova. Para o localizador, curve à direita, para o 050, 3600. 1550, 3600. 050 para interceptar o localizador. Atlético 050. Solo 55, livre à direita, táxi na frequência via Alfa Kilo Papo 3. Livre à direita, táxi na sua frequência, Alfa Lima Papo 3. Posição 3, confirma? Alfa Kilo Papo 3. Alfa Kilo Papo 3, 2410. Posição 3, direita. Posição 3, direita, 2410. O voo na 098 passou em teste. 098, livre pouso na 10, vento calmo, altímetro no 0 no 3. Livre pouso no 0, 0 no 3, ajuste, no 0 no 3. O 134 agora com Recife, frequência 12545 ao caminho 2005. 12545, 2135, 1934. Passaria do 224, 2195. Já nasce em grato, boa noite, 224. 3600 para 2000 pés, autorizado final LS. Dá-me a coisa em Salvador, 18, 95. Solo 01, no livre direita. Táxi na frequência via Alfa Juliette 1-3 da remota. Levando à direita, Alfa Juliette remota 1-3. Sente 2-2-2-4. Oi, boa noite, é o Golfo do Fome Delta. 3-0-0-0, livre pouso 1-0, vento 0-5-0 graus com 3 nós, altímetro 1-0 no 3. Repouso 1-0, tá? 3600. Golfo de Fan Delta, prossiga. Solo 03, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, remota 1-2. Alfa Juliette, remota 1-2, mandando a frequência da 3-6-0. a que horas foi a DLA? A DLA foi a DLA. Ok, short 1895, vamos verificar aqui. 2895. Ok, Tchau Alfa Tango, estamos verificando aqui a DLA, aguarde. 152, isso para 2000 pés, autorizado a sinal do procedimento LSX-ray, está estabilizado no outro vetor. Levanta estabilizada, está 3152, 2000, 1013. Positivo, TNH 1013. 1013, gente, obrigado. Acabando o estacionamento, chama para o táxi. Ele foi embora, está autorizado o rebote, reparte ao térmico. Frente, reparte ao térmico. A torre informa a chuva elétrica do campo, lavador na tela de base. Confirma 3152. A torre informa a chuva elétrica sobre o campo, porém lavador permanece visual. Ah, tá ok, obrigado. Para Alfa 0 graus com 5 nós. Então, decolador 13, controle 1, nave decimal 8, bom voo. 19-0-0-7. Controle, boa noite. Bom dia, papai, vamos ver se ele é Saia, retorno precisa. Decolador 7, vai curvar à direita para ingressar. Quem está valendo esse canal sul? Telefone Tango, você me transponde para o sistema normal 0170. 0170, tá. É capando uma 500 pés, condições visuais, é ponto de visão colocar de pouso. Eu mantei 500 pés em condições visuais, vai passar a visão colocar de pouso no giratão. 3152, desvio à esquerda, proa 020 por 15 milhas. O que é desvio 3152? Bom dia, Golf, uniforme Delta. Romeu Tarefatão? Mas escuta, senhora. Você vai prosseguir para onde não se fica do carnaval? Onde não? Está passando a pestana, o Tarefatão. Qual o local de pouso, o Tarefatão? Tarefatão, me fala que o Guaz 105 está vai sobrevoando na área do carnaval, está ali em sequência para a coordenação. E na sequência para a coordenação, senhora? Salvador, boa noite, 8 Aracaju 230, aguarda cópia no portão 01. Aguarda, né? Tráfego avistado, cheque o trem, o vento 080 graus, 05 nós, autorizado pouso, pista 10, pista molhada. Ali meu rosto, pista 10, baixada.